Boa noite a todos. Meu nome é Cleaston. Primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês que vieram hoje à Casa Plataforma e agradecer a todos aqueles que estão contribuindo com as doações para as nossas ações fraternas. Agradeço de coração. E o resultado está sendo bem bacana do vídeo que a gente fez. Agradeço a todos. Nossa próxima ação será dia 2, tá? Vocês viram a mensagem agora, né? Vocês sentiram a energia? A energia de amor, né? Vocês chegaram aqui dentro, estava rolando uma música. Que sensação vocês sentiram da música? A música de alta frequência, né? Elevam as nossas vibrações, né? Eu quero falar um pouco sobre isso, sobre a música, a frequência da música. Eu trabalhei com a música 27 anos no Brasil. Conheci praticamente o Brasil inteiro rodando. Tive várias experiências nos palcos e fora dos palcos. Altos e baixos, né? Mas eu queria voltar um pouco lá atrás. Não sei se vocês se lembram dos anos dourados, as músicas que eram lançadas, músicas com uma energia lá em cima, né? As pessoas dançavam, namoravam, curtiam, né? Isso nos anos 50, 60. Final dos anos 60, os Beatles, né? Quem gosta de Beatles aqui? Bom, né? Aí os anos 70 ali, o rock internacional, junto com a bossa nova, eram músicas com letras positivas, né? Eu vou falar nesse período, a frequência era aqui, com músicas boas, né? De alta frequência. Tinha aquelas músicas baixas ali que quase não tocava na rádio, só tocava músicas boas. Eu lembro que nos anos 70, vi que aquela galera do Woodstock, né? Led Zeppelin, aquelas músicas ali, que eram rock, né? Era um rock, mas tinha umas letras bacanas. Tinha galera louca que fazia algumas loucuras, né? Mas o nível era aqui embaixo. No final dos anos 70, eu lembro que eu já tinha ali, anos 78, 1978, eu tinha 10 anos, sou de 68. Aí surgiu a Disco Music. Quem não curtiu? Quem curtiu aqui a Disco Music? Curtiu, né? Curtiu. Eu lembro quando eu tinha 10 anos, eu tinha um primo de 15, ele ia todo final de semana na discoteca. E eu sei, pô, me leva, me leva, me leva, mas minha mãe não deixava. Um dia ela deixou. Olha, Silvio, você é responsável por esse menino, ele só tem 10 anos. Olha lá o que vocês vão fazer, hein? Meia-noite em casa. Tá, meia-noite em casa. Aí eu cheguei na discoteca, aquele globo grandão, assim, espelhado, rodando, né? Aquele strobo, pá, pá, pá, pá, tocando aquelas músicas disco, Ring My Bell, Bugdão, era uma maravilha. Todo mundo dançando, não existia briga naquela época, eu maravilhado com aquilo ali. Todo mundo feliz e tal. Vamos para casa, 5 horas da manhã, quando eu chego no portão de casa, minha mãe está no portão de casa. Seus irresponsáveis. Você é um irresponsável, Silvio. O menino só tem 10 anos e eu maravilhado assim, ó. Eu tinha sido a primeira vez que eu tinha ido na discoteca, né? Para mim foi uma maravilha. Já escutava na rádio aquele tipo de música, né? Que na época a rádio só tocava música boa, né? Naquela época. Aí surgindo, tá, comecei a frequentar, surgiu os anos 80, aí veio Michael Jackson, com aquele Billie Jean, né, aquela onda break. Surgindo também rock nacional. Quem curtiu rock nacional, né, com letras bacanas, um nível aqui assim, e aquelas musiquinhas ruins, quase não tocava na rádio. E as músicas internacionais. Que afinal essas músicas tocam até hoje, né? Quem nunca curtiu Good Times? Quem nunca namorou ouvindo músicas do Good Times? Que tocam até hoje, né? As músicas adultas, as rádios adultas tocam essas músicas até hoje porque são músicas atemporal, né? Músicas de qualidade. E nos anos 80, teve as músicas internacionais, rock internacional com nacional, aquela a gente sempre curtia, saía, fazia festinha, e tudo bem saudável, todo mundo cantando tudo e tal. Veio os anos 90, começou, eu vou falar a minha opinião, tá? É uma opinião minha. Começou a desgraça da música brasileira. Por quê? Nos anos 90, começaram a surgir grupos, né, que usavam a sensualidade, e a televisão brasileira adorava isso, né? Aquilo ali foi uma referência para as crianças. A pergunta é, esses grupos influenciaram essas crianças, que hoje tem 20 e poucos anos, 30 anos, será que elas, algumas delas, ou maioria delas, foram para a promiscuidade, ouvindo músicas, por exemplo, vai descendo na boquinha da garrafa, né? Seguro não sei o quê, seguro não sei o que lá, tchan, tchan, tchan, né? Isso tudo estava massificado na televisão e nas rádios. Isso é uma opinião minha, tá, gente? A minha visão como músico. Aliás, ontem foi o dia do músico, né? Parabéns, Paulo, pelo dia de ontem. Somos músicos. Então, surgiu o rock nacional dos anos 90, com várias bandas legais. Algumas bandas fazendo apologia às drogas, né? Muitos jovens se perderam naquela época, ali dos anos 90. Tinha um ritmo. Não sei se eu posso falar o ritmo. Ah, eu vou falar. Se chama, apelidado de funk, que não é funk. Quem é músico sabe que o funk original é aquele lá de trás. Vou dar um exemplo. James Brown é funk. Gerson Kim Combo, brasileiro, é funk. Ele fazia funk. Quem se lembra de George Clinton? George Clinton, do Parliament. Ele fazia funk. Lembra do Tony Tornado? Tony Tornado, ele fazia funk. Aquilo era funk. Esse é o funk original. Esse funk que falam aí não é funk. Apelidaram de funk. É um nome, é um outro ritmo. Que nos anos 80, os DJs foram para Miami, viram um ritmo de Miami e trouxeram para cá falando que era funk. Até hoje todo mundo acha que é funk, mas não é funk. É um outro nome, a Miami Bass. Esse é o nome original. Só que vai mudar a mentalidade das pessoas agora, para mudar o nome. Tem que esperar o ácido intruso, né? Aí só assim vai ter que recomeçar tudo de novo. Mas enfim. Ali nos anos 90 também surgiram essas duplas, que algumas duplas traziam letras do cotidiano da comunidade, né? Até umas letras bacanas e tal. Não existia aquela sensualidade, né? Até então não existia aquela sensualidade, aquela música sensual. Era mais de pegação, ou falamos sobre algum assunto na comunidade. Quem nunca ouviu Claudinho Buchecha? Claudinho Buchecha falava de as letras dele falavam de amor, né? Até então eles foram os únicos que sobressariam dessa turma inteira, né? Até o falecimento do Claudinho, que era muito meu amigo. E naquele dia que ele faleceu, que foi no sábado para domingo, ele estava voltando para ir jogar bola às 7 horas da manhã com a gente lá na Portuguesa, na Ilha do Governador. Foi um baque gigantesco. Ele era uma pessoa muito amorosa. Ele era muito maneiro. Era um menino iluminado. Ele merecia aquele sucesso, né? Porque eles vieram de baixo, né? Foi um vazio muito grande. E eu lembro que nessa época eles tinham lançado aquela música. Uma música que fala assim, não sei quem sem fulano de tal, não sei o que sem fulano de tal. Lembra? Diz Claudinho sem Buchecha, né? Buchecha sem Claudinho, não sei o que, sei lá. Quem fez essa letra foi um amigo meu. O nome dele é um artista já das antigas, que chama Abdula. Eu lembro que ele estava muito mal. Eu trabalhava com ele, um artista, a gente trabalhava junto, e ele chorava absurdamente e falava assim: pô, o que foi? Pô, aquela letra é minha. Onde eu quero chegar? Ele previu uma coisa, né? Poder da cocriação, pensou, criou, né? Então ele colocou no papel uma situação que aconteceu. Realmente, Buchecha ficou sem Claudinho. Ele ficou muito mal com aquilo ali, porque ele, pô, se eu pudesse voltar atrás, eu não fazia essa letra. Nem dava essa letra para os meninos, mas já aconteceu. Até hoje ele conta essa situação. Mas aí a gente. Passando isso tudo, os anos 90, os anos 2000, surgiram as bandas. Surgiram, começou esse lance do funk já meio esquisito, né? Já a música nacional aqui, tem a música brasileira com nível alto e um nível ruim subindo, né? Com letras que não falava sobre nada, bases que até então, até hoje, teve um percussionista, um estudioso, que ele estuda ritmos de batuque africano, bem famoso. Ele foi para uma tribo na África com um amigo dele, baterista africano. E lá ele perguntou, falou, pô, eu queria saber sobre um ritmo que faz muito sucesso no Brasil. Aí o amigo dele, africano, falar português, né? Que tipo? Ah, esse tipo aqui, né? Essa base, né? Eu te falei isso. Ele falou, aí o cara falou, não, não faça esse tipo de base, não faça esse tipo de ritmo aqui. Eu, mas por quê? Porque aqui é proibido esse tipo de ritmo. Mas por quê? No Brasil faz sucesso. Aí ele falou assim, simplesmente que esse ritmo musical, ele invoca espíritos promíscuos das trevas. É o que está rolando hoje. É o que essa galera está fazendo hoje. O Grammy tem uma categoria agora, o último Grammy teve uma categoria. Para esse estilo de música. Vocês estão entendendo a gravidade disso? As letras são promíscuas. Eu só vi os vídeos desses artistas que fazem esse tipo de música, os shows. É só sensualidade. O que eles estão. É passando para os jovens. Estou adquirindo um karma gigante, né? Será que eles vão ser exilados? Se não mudarem? Será que eles, ainda nos seus camarins, têm bebidas, drogas, promiscuidade? Com certeza tem, né? Ostentação. Exatamente. Não só nesse ritmo, em outros ritmos também. Eu tenho situações de outros ritmos, se eu falar aqui, vocês ficam de boca aberta e eu não vou ouvir nunca mais aquele estilo de música. Melhor não falar, né? Né? Praticamente em todos os ritmos de música nacional brasileira tem drogas, bebidas e promiscuidade. Eu falo isso porque eu estava lá por 27 anos trabalhando nesse circuito. Chegava para você um camarim de graça. Né? Alguns caíam, né? Aceitavam. E aqueles que aceitavam te induzia a aceitar também. Uma das coisas que eu relutei bastante foi contra isso, que eu nunca gostei. As pessoas falam assim, pô, você é de uma banda de rock e não tem tatuagem. Eu não tenho tatuagem, e aí? Será que ser roqueiro tem que ter tatuagem? Precisa? Fiz semana passada, vi um rapaz aqui de Minas Gerais, vocalista de uma banda de heavy metal. Ele mudou a postura dele, ele falou, cara, eu joguei todos os meus discos de death metal, rock, metal, eu joguei tudo fora. Porque eu vivia em baixa frequência, eu vivia assim, ó. Eu fazia um show e ia pra casa assim, ó. Eu falei, eu ia você a torcida do Cruzeiro e do Atlético junto pra casa, né? Junto. Isso acontecia comigo, gente. Eu voltava pra casa assim, ó. Mal, agressivo, arrogante, pesado, muito pesado. Porque a egrégora que eu estava era pesada. O camarim chegava com tudo. De bebida a drogas. Eu via manifestações que a pessoa falava que era um Exu, né? Mas não era. Hoje eu sei que era um quiumba. Que estava com ele, ou estava com eles, estavam com eles. Hoje eu entendo várias manifestações em palcos. Hoje eu entendo. Mesmo com as proteções, as coisas aconteciam. Você voltava mal. E eu era uma bucha. Puxava tudo. Eu tinha um São Jorge na minha frente, assim, no meu set. Na frente, São Jorge, bonitão, assim. Mas mesmo assim, ia para casa mal. Porque você tá na egrégora, você é uma egrégora, né? Você tá ali dentro, então você acaba absorvendo, levando tudo aquilo ali para casa. Então o que eu queria passar e perguntar a esses artistas, até quando eles vão fazer isso? Prega uma coisa no palco e faz outra quando sai do palco. Prega um amor, fraternidade, coraçãozinho, e quando sai do palco, mete o nariz no pó. Ou enche a ideia de ui. Para quem não sabe o que é ui, é ui. Ou enche a cara de cachaça. Entra no ônibus com a garrafa de uísque. 5 horas da manhã. Café da manhã, uísque. Era assim. É assim até hoje. Várias bandas. São poucas bandas que têm um pouco de discernimento. Que estão acordando agora. Pouquíssimos. O resto tá lá à vontade. Do jeito que o capeta gosta. Eles são induzidos, né, a fazerem isso. Então, quando você percebe isso e sai, eles vêm para cima de vocês com fúria, assim foi comigo. Então, eu peço a esses artistas que mudem. A mensagem foi dada agora. Mudem enquanto é tempo. Raul Seixas foi um grande artista, né? Um cara totalmente fora daquela época. O cara era muito lá na frente. Quando ele cantava, eu nasci há 10 mil anos atrás. Hoje a gente sabe que a gente nasceu há mais de 10 mil anos atrás. E chamava o cara de maluco. Maluco, beleza. Ah, é o maluco, beleza. Mas as letras eram maneiras, né? Ele veio aqui. Ele veio aqui. Ficou 12 anos no umbral. Raul Seixas. Muitos idolatram Raul Seixas aí, né? Ele teve aqui, ó. Veio com um pai mané no bairro. Pai mané. Me chamou lá, chamou o Clécio. Falou um monte de coisa aqui. E falou que muitos artistas já estão com a marca. Vão lá para baixo, como ele ficou há 12 anos atrás. Há 12 anos no umbral, que corresponde a 250 anos. Hoje, ele foi resgatado e trabalha no plano astral, ajudando esses artistas que estão desencarnando, que vão para lá. Acha que não fez nada, mas eu fiz nada, eu fiz música de amor. É, mas fiz música de amor. E o resto? E a sua conduta? Estava bebendo? Estava fumando? Estava cheirando? Vai lá para baixo, meu amigo. Assim foi com ele, né? Então, eu peço com muito amor, até aqueles, até os meus amigos que eu fiz na estrada, que tem bandas até hoje, mudem enquanto é tempo. Porque senão vocês não vão nem para o umbral. Desencarnou, vai embora. Porque a terra tem que ser limpa. Eu acho que é isso. Acho que a mensagem foi dada. Eu espero que vocês mudem artistas do Brasil inteiro, todos os estilos. Então é parada, para e analise o que você está fazendo. Será que vale a pena? Eu acho que não. Mas há tempo. Mas uma coisa que eu ia falar, eu já fiz música ruim quando eu estava lá, e também fiz música boa. A gente levantava multidões. Mas tinha aquelas musiquezinhas que falavam que eram, ó, enche linguiça no CD, né? Ah, aquelas musiquezinhas ali para encher linguiça, faz quatro músicas para tocar na rádio e tinha música ruim. Tem uma coisa que, nossa, eu fiz um, teve um disco. Olha isso, Pedro. Eu falei pro Pedro isso. Teve um disco. Nós fizemos um disco, gente. Nosso terceiro disco. Foi composto dentro de uma clínica de aborto abandonada. Vocês acreditam nisso? 80% das músicas são densas. Se eu falar o nome das músicas, vocês caem para trás. Pesado. 20% desse disco foi feito em outro estúdio, foi uma outra atmosfera. Inclusive foram as duas músicas ou três músicas que fizeram sucesso na rádio. As outras eram pesadas. O clima era pesado. Eu lembro que no segundo dia que a gente estava lá, eu tive que fazer defumador. Peguei um defumadorzinho, do segundo andar para baixo. No segundo andar para baixo, tinha seringa, luva. É pesado o lugar. Pesado. Mas a gente não estava ali, né, na mesma energia. Não estava nem aí. Nem esquentando a cabeça. Lançamos o disco. Alguns meses depois, o nosso amigo faleceu. Será que foi por causa disso? A gente não sabe, né? Ou era a hora dele? Era a hora dele, porque ele era um rapaz muito iluminado. Era o único iluminado da banda. Um rapaz de luz. Não ligava pra nada. Jovem. Um moleque que tinha 23 anos já ganhava 6 mil reais na época. Ele simplesmente foi embora. Fez a música dele e foi embora. Não, vou embora. Foi embora. Eu lembro quando ele foi assassinado num assalto. A senhora que trabalhava na minha casa desceu Preta Velha, ele falou que ele, assim que ele tomou o tiro, a mãe dele resgatou o corpo dele. Ele levou. Embora. Ali foi um caos pra gente. A gente se afundou mais ainda. Mas a gente fez música boa. Fizemos música de amor. Né? Dos últimos anos pra cá, a gente meio que se perdeu. E aí foi a época que eu saí. Decidi sair e fui pra um outro horizonte. Isso, horizonte. Pedro tá aí, ó. Tentando, tomando pancada, né, Pedro? Pra acordar esse povo. Ajudar esse povo. Pra se melhorar, fazer reforma íntima. Olhar pra dentro, dar um mergulho pra dentro. Mergulhar na piscina, mergulha pra dentro. A piscina aqui dentro tá suja, né? Tá suja, a piscina aqui dentro tá suja. Que tal aspirar ela? Eu falo, sabe o que eu falo? Eu lembro que minha prima me ligou e falou assim, como é que você tá? Pô, eu queria ser que nem você, tranquilão. Eu falei, você tem certeza que você quer ser? Sabe aquela árvorezinha ali com aquela casca grossa? Tá com o facão afiado? Pra começar a descascar? Primeira coisa que você vai fazer, parar de beber. Você quer parar de beber? Aí complica, né? Ela não quer parar de beber. Você quer parar de beber? Ah, você vai tirar minha cervejinha? Não é uma cervejinha, são 10 para cima, né? Aí já complica. É assim, gente. Tem que se melhorar, olhar para si, fazer o bem. Ajudar. Uma coisa que a gente faz aqui, mudando de assunto, né? É nosso trabalho social, que a Casa Plataforma faz. Eu já fazia um tempo e a gente uniu força e hoje a gente está junto. É se doar, né? Leva aquela vibração daquela música que você gosta e canta pro teu irmão. Você vai cantar? Ei, irmão, já jantou? O cara tá num papelão. Ou você passou por cima? Passou por cima? Nem falou da licença? Ou você ajudou ele? A gente tá fazendo isso, gente. Que é o que Sananda pede pra gente. As mensagens estão vindo aqui fortemente pra gente ajudar o próximo, porque tem muita gente precisando, muita gente. É, então, dá uma olhada para isso e preste atenção no que os seus filhos estão ouvindo. Porque a música é uma vibração. Se ela está ouvindo, até mesmo você está ouvindo uma música ruim, de baixa frequência, você acaba entrando naquela energia. Eu já fui em festa junina, e em vez de tocar música de festa junina, eu estava tocando proibidão. Palavrão. Um palavrão. Não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, brincadeira, é isso mesmo? E os pais assim, ó. Eu fui embora. Eu fiquei 10 minutos na festa junina. E cara, é festa junina com música festa junina ou é funk? Ou é música de proibidão? Não dá. Você vai numa festa hoje. Eu lembro que eu fui em 3 festas num lugar maneiro, legal. O DJ era meu amigo. Foram 2 casamentos. O casamento foi do meu primo, o casamento de uma amiga e a formatura da minha filha. Só tocava aquele ritmo. Eu falei, cara, eu não boto, toca uma música boa aí. Eu não posso. É a playlist do dono da festa. Eu lembro que eu fiquei assim, ó. Meu Deus do céu, eu quero ir embora. Não aguento mais ouvir essa música. E quando tem esses proibidões, na rua, gente, fica alto. Os vizinhos não falam nada, os pais não falam nada. Parece que tem medo de falar. Os pais têm medo de reclamar. Gente, essa música não dá, né? Bota uma música, né? É palavrão, gente. Virou, é coisa normal hoje em dia. É só você ir na rua, vai na esquina. Vai na esquina de um posto de gasolina ou na beira da praia. Tem um carro alto com a traseira aberta com aquele som alto, foi um proibidão. Tá esquisita a música brasileira. A nossa música tá ruim. Tá aqui, ó. A música boa já veio para baixo. Tá vendo o nível? A gente estava assim. A gente tá assim com música ruim. O nível é esse. Até MPB, que era uma coisa bacana, você não vê artistas novos com, né, só a mesma galera de sempre. E a gente escuta, a gente que já tem um certo entendimento, já é mais velho, escuta música daquela época. 70, 80, muito mal 90. Que de lá para cá não tem mais nada novo, bom disso, é pouquíssimo. Vocês estão entendendo mais ou menos o negócio? Então eu vi música boa, cara. Ela influencia você, ela mexe com você. Uma das coisas que eu faço ouço música lounge. Ah, é música de elevador. É música de elevador. Mas te deixa calmo. Agitação do dia a dia. Ah, chega em casa e bota uma música de qualidade. Ou você vai sentar, vai ver programa de 4 horas da tarde num domingo, né? Pra não falar o nome do programa. Você liga a televisão. Eu parei de ver televisão, mas você liga a televisão de tarde no sábado e domingo, os programas de televisão, é só esse tipo de música. Tá tão esquisito a situação, a cena musical brasileira, que eu desligo a televisão. Quer dizer, já desliguei a televisão, né? Mas dá vontade de chegar lá e desligar aí, por favor, que a frequência não tá batendo, sabe? Tá incomodando, já tá esquisito. Você fica assim, ó. Meu Deus, não, desliga isso, por favor. É que nem as rádios, você liga a rádio no carro, liga o rádio do carro e você fica assim, ó. Não, ruim, ruim, ruim, ruim, ruim, ruim. Aí, aí notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim. Medo, medo, medo, medo. Que nem televisão, o jornal, né? Os jornais, os telejornais é medo, medo, medo, medo, né? Só medo. Te manda medo. Aí você fica ali. Ah, mas eu não estou sintonizando com aquela energia. Não. Tem um probleminha só com o teu marido ou tua mulher. Aquela energia, ela aflora. Não é assim? Novela. Novela. Novela é o seguinte, novela é engraçado, porque a novela sempre tem um milionário, né? Tem uma empresa e tem aquela galera, pai, filho, sei o quê, todo mundo querendo furar o olho do outro para pegar a herança do cara. Aí um traiu não sei o quê, outro saiu com não sei o quê, não sei o quê. Isso é o que a televisão passa para você. Que não é normal isso aí. Eu queria ser diretor de uma televisão. Grandona, chegar assim, domingo, 4 horas da tarde, vai ter Fla-Flu, final do campeonato do Carioca, vai ter Fla-Flu. Vai estar aqui todo mundo, né? Pá! Aí o diretor chega lá e fala assim, não vai ter o jogo aqui, não vai passar o jogo não. Ué, como assim? Tá ficando maluco assim? Bota a palestra do Pedro lá, canalizado com o Osho, 3 horas e meia. Tu acha que eles vão ficar lá? A audiência vai fazer assim, ó, fum, zero. Não vai, é chato. Né? É chato ficar ali 3 horas e meia. Aquela palestra, né, Pedro? 3 horas e 23 minutos. Vai ter 1 hora da manhã. Isso porque foi cortado, né? Muita coisa foi cortada, né? Só paulada, paulada, paulada. Pra quê? Pra crescimento, pra gente acordar. Acorda! Só assim, cara. Ele falou, no amor não deu certo, né? Agora vai ter que ser no chicote, né? Chicote do amor, né, Pedro? Chicote do amor. Tem, dói, ai! Mas tá com amor, foi com amor, tá bom? Mas vê se você aprende, né? Tá sendo assim. Sabe, tim! Já viu que você rola a toalha, molha a pontinha da toalha e faz assim, ó, tim, ai! Pim, pau! Ou senão aquela varinha fininha de goiabeira. Uau! Tá sendo assim. Desculpa, pô, fui mal, mas fui com amor, te amo. Tá sendo assim. Tu acha que vai passar 4 horas da tarde no domingo? Não vai. As mensagens estão vindo. Tá sendo. O alerta tá. Tá vermelho, tá assim, ó. E quem tá entendendo o que tá acontecendo no planeta. O planeta tá se transformando, né? O sol nasce aqui, meio-dia aqui, ele desce lá embaixo. Não é o sol, é a Terra. A Terra tá assim, ó. Ela tá rodando assim. Tá rodando assim, né? O eixo da Terra tá se movendo pro leste. Assim, ó. O polo norte tá se movendo pro leste. Bem devagar, assim, ó. Um cientista falou que daqui a alguns anos, 20 graus para cima do Equador e para baixo vai ser impossível viver ali. Mas as pessoas querem o quê? Elas querem bebida, churrasquinho, futebol, promiscuidade, porradaria na praia, né? Que nem teve agora, brigar um com os outros, ir para o estádio, gritar, xingar o juiz, ei juiz, vai para aquele lugar, né? Ou xingar a mãe do juiz, né? Se a palavra tem poder e é magia, como é que esse cara vai para casa? Ou ele se blinda antes de entrar no campo, ou ele vai para casa, né, passando mal, arrotando. Ou chamar o irmão de macaco, né? Que nem vários estádios eles fazem isso, né? Principalmente os estádios de times latinos. Eles acham que nós, brasileiros, somos macaco. Chamam a gente de macaco. Tem várias cenas aí. Tem uma cena bacana. Eu lembro do Daniel Alves chamar. Eles jogaram no Barcelona. Chamava ele de macaco, macaco, macaco, macaco, macaco. Jogaram a banana, ele ia bater o corno, ele pegou a banana, abriu, comeu, jogou o casco e bateu o corno. E ainda falou, obrigado, valeu, obrigado. Comeu a banana. Ele abriu, descascou a banana e comeu. Você viu isso? Que resposta, né? Enfim. Bom, eu acho que é isso. Gratidão por todos. Namastê.